a respeitar, passe a respeitar, passe a respeitar o bando do Irajá. Passe a respeitar, passe a respeitar, não se meta com a gente, você pode se atrasar. Passe a respeitar, passe a respeitar, passe a respeitar o bando do Irajá. Passe a respeitar, passe a respeitar, não se meta com a gente, você pode se atrasar. O tempo passa, ele não para, e eu fico a imaginar quantos comédia pela saco ficam tentando parar. Quem veio pra mudar? Quem veio te ensinar? O rap mais bandido nascido no Irajá. A paciência se esgota, chega a hora da cobrança. Quem cruzou nosso caminho não vai passar de lembrança. Lembrança pra mãe, lembrança pro pai. Tentou nos mandar pro espaço, a gente fica, você vai. Vai pra puta que pariu, vai pra casa do caralho. Ainda te avisei que no bando não tinha otário. Escotava nosso espaço, tentava a mesma parada. Formava vários caô, atrapalhava minha jogada. Queria saber o que que tu tava pensando. Quanto que tu ganhou atrasando o bando? Ainda não entendi porque nos chamou de otário. Mas o pente tá cheio, vamos pagar teu salário, cuzão. Passa a respeitar, passa a respeitar, passa a respeitar o bando do Irajá. Passa a respeitar, passa a respeitar, não se meta com a gente, você pode se atrasar. Passa a respeitar, passa a respeitar, passa a respeitar o bando do Irajá. Passa a respeitar, passa a respeitar, não se meta com a gente, você pode se atrasar. Nas ruas criado, no meio sou respeitado. Na linha de frente, saia da frente. Mas um soldado é que eu preciso pra vender no mercado. Playboy cuzão, não fica do meu lado. A galera, meus irmão, tão no meio favelado. No meio do tiroteio, como sempre tocado. Sem medo do palco fadado, eu tô bolado. O maluco torturado, esculachado. Com sistema nervoso completamente abalado. Faça o que quiser, mas que fique no sapato. Não deu uma de mané pra não se atrasar no ato. Sua vida não interessa, é a apenas um fato. Se tiver que largar o dedo, é claro que eu largo. Pronto, o assunto encerrado, tu foi enterrado. E o respeito ao bandido, como sempre foi dado. Passa a respeitar, passa a respeitar, passa a respeitar o bando do Irajá. Passa a respeitar, passa a respeitar, não se meta com a gente, você pode se atrasar. Passa a respeitar, passa a respeitar, passa a respeitar o bando do Irajá. Passa a respeitar, passa a respeitar, gente, você pode se atrasar. Eu sou mais rato e mais neurótico MC dessa porra, porque a regra desse jogo aqui é mate ou morre. Então corra, filha da puta, porque a chapa tá quente. Você nem imagina quanto chumbo tem no meu pente. Eu falei pra levar a sério, vocês não me escutaram. Eu sei que não me esperavam, mas os bandes chegaram. E de nada adiantou vocês ficar conspirando. Nunca vão frear os malucos que são do bando. Aprenda que os mais bandidos nunca se subestima. Se tiver na nossa frente, a gente passa por cima. Espero que com essa rima vocês tenham entendido. Pois senão, seus desgraçados, vocês estão é fudido. Ninguém passa batido, ninguém tá fora de perigo. A tolerância é zero pra todos os inimigos. Aprenda essa lição e não discuta comigo. Passe a respeitar, é o conselho que eu te digo então. Passe a respeitar, passe a respeitar, passe a respeitar o bando do Irajá. Passe a respeitar, passe a respeitar, não se meta com a gente, você pode se atrasar. Passe a respeitar, passe a respeitar, passe a respeitar o bando do Irajá. Passe a respeitar, passe a respeitar, não se meta com a gente, você pode se atrasar.